Um jardim, um coreto, a música e a saudade. E terça-feira, agora vindoura, vão estar aniversariando os gentis funcionários da Lafique Imóveis, Dona Eva Isabel Ferreira e senhor Paulo Sérgio Pinto, que vão receber dos diretores da Lafique Imóveis, Dona Maria Alice Bittencourt e senhor Dario de Barros Carvalho, todas as felicitações. Felicitações também de seus familiares, da equipe da Lafique Imóveis e da equipe Jardim Coreto, a música e a saudade. Parabéns, Dona Eva Isabel Ferreira e senhor Paulo Sérgio Pinto, pelo nível que serão festejados agora, na próxima terça-feira. Vamos nós com música. Dona Mercedes Moraes de Souza, ela reside em nossa cidade. Dona Mercedes Moraes de Souza está conosco e diz que tem 78 anos de idade, mas não perde a nossa audição há vários e vários anos. E ela envia uma simpática cartinha e Dona Mercedes Moraes de Souza, são carlense de coração, ela afirma que a nossa cidade amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade e quer ouvir com o titio Silvio Caldas, arranjo do Radamés, do musicólogo Ali Barroso, Morena Boca de Ouro. Na pedida, Ciro Monteiro, já falecido, Ciro Monteiro deixou esta gravação linda, também arranjada pelo Radamés. Ciro Monteiro, Formigão cantando, dele Ari Barroso, musicólogo, Os Quindins de Iaiá, que coisa linda! Finalizando a participação de Dona Mercedes Moraes de Souza, com seus 78 anos de idade, a nos ouvir. E também a nos acompanhar em todos os domingos pela Rede USP de Rádio, o conjunto vocal Anjos do Inferno, garbosamente desfilando em nossa passarela para defender dele Ali Barroso na Baixa do Sapateiro. De ouro que me faz sofrer, o teu jeitinho é que me mata. Roda morena, cai, não cai, xinga morena, vai, não vai, samba morena e me desacata. Morena é uma brasa viva pronta pra queimar, queimando a gente sem clemência. Roda morena, cai, não cai, xinga morena, vai, não vai, samba morena com molemolência. Meu coração é um pandeiro, marcando o compasso de um samba feiticeiro. Samba que mexe com a gente, samba que zomba da gente. O amor é um samba tão diferente. Morena samba no terreiro, pisando cestrosa, vaidosa, meu coração. Morena tem pena de mais um sofredor que se queimou na brasa viva do teu amor. Vaidosa, meu coração. Morena tem pena vida de mais um sofredor que se queimou na brasa viva do teu amor. Tem umas coisas que as outras iaia não tem. Que é o xindim de iaia. Que é o xindim de iaia. Que mais? O xindim de iaia. Ai, que bom. O xindim de iaia. Tem tanta coisa de valor neste mundo de Nosso Senhor. Tem a flor da meia-noite escondida nos canteiros, tem música e beleza, tem na voz dos boiadeiros, a prata da lua cheia, o leque dos coqueiros, o sorriso das crianças, a toada dos barqueiros. Mas juro por Virgem Maria que nada disso pode matar o quê? O que mais? Nos canteiros tem música e beleza, na voz dos boiadeiros, a prata da lua cheia, o leque dos boqueiros, o sorriso das crianças, a toada dos barqueiros. Mas juro por Virgem Maria que nada disso pode matar o que meu tema. Oh,